São 2 da tarde, uma nos Açores. Os títulos a esta hora. Estão no Parque Tecnológico da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, provocou um morto e um ferido. Informações confirmadas há instantes pela Antena 1. O Ministro dos Negócios Estrangeiros lembra que o Governo... Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Todas as quintas-feiras, às 18 horas. Big Show! Tous les jeudis, na rádio Arc-en-ciel. Recarga! Bonjour, bonjour a todos e a tous. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Big Show aqui na Rádio Arc-en-Ciel, todas as quintas-feiras das 15 às 18 horas. Vamos estar juntos. Com Léo de Betas. Atualidade, música e muita diversão. Tous les jeudis, de 15 à 18 heures. Big Show, na Rádio Arc-en-Ciel. Todas as quintas-feiras, às 18 horas. Big Show! Big Show! Big Show! Com Léo de Betas. Martin Luther King a dit: crois en tes rêves et ils se réaliseront peut-être. Crois en toi et ils se réaliseront sûrement. La plus grande faiblesse de l'homme se trouve dans le fait qu'il peut abandonner. Car la façon la plus sûre de réussir, c'est de toujours essayer, une fois de plus. Alors n'abandonne pas, car c'est la façon la plus sûre d'échouer. Je ne dis pas que tu dois continuer à faire quelque chose qui ne fonctionne pas à tout prix. Mais n'abandonne pas l'objectif. Adapte juste ta trajectoire, encore et encore. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Tu n'as pas assez de temps, pas les bons contacts, pas la bonne éducation ou pas assez d'argent? Je vais te dire ce qui te manque vraiment. La détermination, la volonté, le courage, la discipline, la persistance de continuer. Même quand rien ne va. N'abandonne pas! La seule chose que tu dois abandonner, c'est cette voix dans ta tête qui dit d'abandonner. Dis-lui, non, je ne suis pas arrivé jusque-là pour en rester là. Tu dois vouloir réussir autant que tu veux vivre. Et là, tu réussiras, comme ton cœur est en train de battre à chaque instant. Et n'oublie pas que chaque battement est une victoire. Chaque pas en avant est un succès. Alors tant que ton cœur bat encore, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Si ce n'est pas maintenant, quand? Si ce n'est pas toi, qui? Personne ne va le faire à ta place. Mais il n'y a aucun challenge que tu n'es pas capable de surmonter. Le poids de ton fardeau ne sera jamais plus lourd que la force qui dort en toi. Oui, le chemin s'avère souvent plus long que prévu. Mais on dit que plus le chemin est long, plus la destination en vaut la peine. Et même si je ne devais ne jamais y arriver, ça ne m'inquiète pas. Car le chemin est ma véritable destination. J'ai le pouvoir de transformer le doute en conviction, la peur en courage, mes blessures en cicatrices, la souffrance en force et l'obscurité en lumière. Et même si je dois être le seul à croire en moi, je le ferai. Ma foi sera plus forte que celle de 1000 hommes réunis. Et n'oublie pas que si tu accordes ton attention à la peur, tu la nourris et elle grandira. Tourne ton dos à la peur. Et dirige-toi vers ton destin. Non! Je ne vais pas m'arrêter! Pas maintenant! Pas ici! Pas moi! Je suis inarrêtable! Je suis incassable! Je suis fort! Je suis puissant! Je n'ai plus peur d'avoir peur! La peur? La peur est mon esclave! Et je suis le maître de mon destin! joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles.

N'hésitez pas à rester avec nous. Hoje vamos continuar aqui a dar êxito. Vamos aqui abrir um parênteses hoje. Amanhã é um dia de jogo. Amanhã tem jogo Portugal. Vamos assistir o jogo de Portugal no Campeonato Europeu de Futebol. O Portugal está a fazer uma grande campanha, uma belíssima campanha. Então aqui o Big Show quer deixar uma pergunta para você. Será que você que nos acompanha em casa sabe que depois de qual o ano em que começou então o primeiro campeonato europeu de futebol? Você sabe dizer o ano que aconteceu o primeiro campeonato e qual foi o país que organizou o primeiro campeonato europeu de futebol? Portugal está a fazer uma grande campanha. Vamos aqui recordar grandes momentos emocionantes da vitória de Portugal contra a Eslováquia. Vamos ver aqui um emocionante momento. Vamos ver aqui, vamos apoiar a nossa seleção. Hein? Portugal, mais uma vez, pode. Uma grande seleção. Hein? Vamos lá ouvir, recordar melhores momentos que nós vivemos aqui pelo nosso Diogo Costa. Um grande herói, Diogo Costa. Muito obrigado por essa belíssima apresentação. A defender como um grande paredão que de todos os lados ele atirou-se e agarrou todas as bolas da Eslováquia, que deixou todo o público que estava a assistir o jogo. Ai, incrível. É para ti, vamos reviver este momento. Diogo Costa nos postos, bate ilícito, se defende Diogo Costa! Defende Diogo Costa! E os adeptos portugueses manifestam-se como se tivesse sido golo para Portugal. Parte para a bola Malkovec. E defende Diogo Costa! Defende Diogo Costa! Defende Diogo Costa! Defende Diogo Costa! Voou para a direita, Balcovec rematou colocado, mas estava lá Diogo Costa, agora para o lado direito, a defender. Portugal tem a possibilidade de dilatar vantagem nos pontapés da marca dos 11 metros. Vermic para cobrar. Diogo Costa entre os postes. Parte Vermic. Pica, defende Diogo Costa! Diogo Costa! O banco português volta a saltar, volta a defender Diogo Costa. Afinal, quem está com as luvas quentes não é o Black, não, é Diogo Costa. Terceiro penalti defendido pela seleção portuguesa. E é Bernardo que vai para a marca dos 11 metros. É Bernardo Silva que vai para a marca dos 11 metros. Pode fazer o 3-0. E se fizer, meus caros amigos, isto está arrumado. Portugal está a um penalti de se apurar para os quartos de final do Campeonato da Europa, depois de tanto sofrimento. Bernardo Silva para cobrar pé esquerdo. Parte para a bola. O golo! Portugal segue em frente. Portugal marca Bernardo. Gol! Avança para os quartos do final do Europeu. É nos penaltis. Tanto sofrimento nas bancadas, tanto sofrimento aqui no meu posto de reportagem, tanto sofrimento por esse mundo fora, tanto sofrimento no país inteiro. É nos penaltis que Portugal se apura para os quartos de final. E é assim que Portugal vai viajar para Hamburgo na próxima sexta-feira para tentar, frente à França, a passagem às meias finais do Campeonato da Europa. Choram convulsivamente. Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. É incrivelmente fantástico esse momento que nós vivemos no, nestes dias das penalidades. Vimos aí Diogo Costa, vimos aí os gols a entrar. Uau, incrível, extremamente incrível. Está de parabéns à seleção de Portugal, está a fazer uma excelente campanha durante o Campeonato Europeu de Futebol. Você que está aí em casa, você que nos acompanha, não hesite, se quiser participar, ligue para nós. O nosso número telefónico é 02-38-43-48-00. Tem que responder qual foi o primeiro ano que foi realizado o Campeonato Europeu de Futebol, em que ano e qual foi o país que realizou. Se você estiver aí a ouvir e souber, não hesite, ligue para nós e vamos então aqui poder passar boas energias para o jogo da manhã da seleção de Portugal contra a seleção da França. Então, vamos continuar, vamos ouvir aqui boa música, vamos ouvir Ana Moura, Lá Vai Ela, vamos ouvir aqui no Big Show. Boa escuta para vocês. Camisa de homem, Jean Paul Gaultier, tiro alfinete, não espero que aprovem. Piqué, tudo que viste é por amor, amor por mim. Se fantasia um resiste, não espero que digam que sim. Vestido de rede apedrejado, no fim quem vem bater-me à porta também canta o mesmo fado. As unhas brilham no papel, mala nova, soma e segue. Na pedra do meu anel trago a luz, ninguém me nega. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Não esqueça, já amanhã, 21 horas, Portugal contra França. É o jogo de quartos de finais. É um sol incrível nesta altura em Orleans. Diretamente do Capitólio da 96.2 FM, Rádio Arc-en-Ciel, de França para todo o mundo. Vamos ouvir músicas no Big Show. Dessa vez vamos ouvir Sara Tavares, One Love. Boa escuta para você. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. Boa música não vai parar aqui no Big Show. Acabamos de ouvir Sara Tavares com o tema One Love. Vamos agora ouvir Zara Williams e C4 Pedro. Vamos ouvir... Alesi, esta é a música... Pousa! Fala na bozano. Io bisa ma so cosa na bosa ya bo na na na na. Buona za za za za. Disponibile buco di da umani. E mi che io usa di kulmani. E sala no che io si li zava bose. Tu mi zamo li mona nga ki ma bangwa hi. Arc-en-ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Ainda sobre o Campeonato Europeu de Futebol, a França realizou o campeonato em 1984 e a França ganhou este campeonato. Alguns anos mais tarde, isso em 2016, a França realizou novamente este campeonato e sabem quem venceu? Portugal! Portugal venceu em 2016, lembram? E amanhã temos o jogo. Portugal-França, quartos de final. Estamos aqui a apoiar a seleção portuguesa, está a fazer uma excelente campanha no Euro 2024. Então, mais música no Big Show, não paramos, agora vamos ouvir Limbianca People. Continue aí do outro lado. From Bamandarit, Libyanka. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Nobody will know the paranoia. Cause I put a smile on my face, a facade you can never face. And if you don't know me well, well, you won't see how buried I am inside my grave. Inside my grave. Joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Detox Produções, o blogger das novidades. Yeah, puto mira, vagabanda, ei. Mano, mano, ô velho, nunca mais. Como é que estás a ver dessa cena? Meu irmão, tá tudo bem, tá tudo, não passa nada. Nada passa, tá tudo bem, tá tudo, na minha palma. Dulce, eu solto o beat, vamos fazer uma coisa assim boa, uma coisa bonita. Eu sou vivo, minha vida, tudo que eu quero é mais um dia. Mais um dia pra viver, mais um dia pra cantar o meu poema do samba, esquecer os meus problemas. Mais um dia pra viver, mais um dia pra cantar o meu poema do samba, esquecer os meus problemas. Hoje acordei e me parei com a sensação de coisas boas e o sorriso das pessoas. Um bom ano já fui, lembrei da minha caminhada, tudo que me faz cantar nos ticulos dessa vida. Hoje eu não vou lembrar. Um bom ânimo em mim se instalou. Eu sou vivo, minha vida, tudo que eu quero é mais um dia. Eu sou vivo, minha vida, tudo que eu quero é mais um dia. Mais um dia pra viver, mais um dia pra cantar o meu poema do samba, esquecer os meus problemas. Mais um dia pra viver, mais um dia pra cantar o meu poema do samba, esquecer os meus problemas. Não sei o certo do que tenho em frente, passado ficou vivo o meu presente. Acredito naquilo que o coração sente e canto a vida da minha gente. Do miúdo que não entrou pra faculdade por falta de oportunidade, da miúda que engravidou cedo e não aguentou com a responsabilidade. Deixa falar da inveja da minha classe, isso está demais. Uma gota de sucesso, um oceano de refácia. Puto, demo uma gelada pra esquecer esse som, esse bem. Como os bradas e com a família, enquanto o sol brilha, eu brilho também. Eu só quero viver esse dia, cantar esse dia com muita alegria. Puto, mira e mago de Sousa, hoje estamos na via. Brava, tá tudo bem, não passa nada. Minha vida, tudo que eu quero é mais um dia. Eu sou vivo, minha vida, tudo que eu quero é mais um dia. Mais um dia pra viver, mais um dia pra cantar o meu poema do samba, esquecer os meus problemas. Mais um dia pra viver, mais um dia pra cantar o meu poema do samba, esquecer os meus problemas. Mais um dia pra viver, mais um dia pra cantar o meu poema do samba, esquecer os meus problemas, mais um dia pra viver, mais um dia pra cantar. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Acabamos de ouvir Putumira e Mago de Souza. Mais um dia para viver, esquecer os problemas. Mais um dia para cantar, porque na banda não se passa nada. Este foi o tema desta música. Agora vamos então ouvir Arclast com o tema I Feel So Good. Boa escuta! En harmonie, la FM en couleur. En couleur. Acabamos de ouvir Ark Last, I Feel So Good, e vamos agora ouvir Anselmo Ralph, Quase Te Perdi. Boa escuta, esta é mais uma queta, esta é uma bomba que vem do outro lado do oceano. Anselmo Ralph, Quase Te Perdi. Olho pra ti, logo lembro. Eu fiz da tua vida um tormento. Dei-te um buquê de lágrimas e uma caixinha com mentiras. Joguei promessas ao vento. Conduzi nosso amor sem documento. Tornei-me perito em partir teu coração. Já estavas vestida de preto para enterrar o nosso amor. Ver-te decidida deixar-me matava meu interior. Já tinhas as tuas malas feitas por conta das minhas desfeitas. E tive que mudar urgentemente o meu jeito. E foram tantos erros que eu cometi que quase te perdi. Foi por um triz. Eu tenho sorte ainda estás aqui. Eu quase te perdi. Acabar de ouvir Anselmo Ralph, Quase Te Perdi. Então vamos seguir dessa vez com Rui Orlando, Me Leva Contigo. Arc-en-Ciel, les bons plans, sorties, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Peço perdão, mas a vida anda. consideração e respeito. Magoaste o meu coração e a nossa amizade. Só quero saber se quando ia lá em casa, chamavas os meus filhos de sobrinho. Já olhavas a minha mulher. Eu nunca vi além daquilo que ela era. Uma grande dona de casa. Nem sei como é que aconteceu, mas me apaixonei. Sei que eu não fui o melhor amor, o melhor marido. Mas ela era minha mulher. Nunca quis ser teu substituto. Vamos fazer como aprendi a amar essa mulher. Cota, essas coisas do coração a gente não manda. De verdade peço perdão, mas a vida anda. Isso é falta de consideração e respeito. Magoaste o meu coração e a nossa amizade. Só quero saber se quando ia lá em casa, chamavas os meus filhos de sobrinho. Já olhavas a minha mulher. Eu nunca vi além daquilo que ela era. Uma grande dona de casa. Nem sei como é que aconteceu, mas me apaixonei. Sei que eu não fui o melhor do mundo, o melhor marido. Mas ela era minha mulher. Nunca quis ser teu substituto. Vamos fazer como aprendi a amar essa mulher. Eu te juro, não pedi pra estar apaixonado por ela. Até parece novela. Olha só o destino que já disse. Só quero saber se quando ia lá em casa, chamavas os meus filhos de sobrinho. Ciel Orléans 96.2 FM, la radio qui nous aime. Faz assim, Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Antigamente conhecida como Taça Europeia das Nações, ou Taça Henri Delaunay, foi realizada pela primeira vez em França no ano de 1960. Depois, pela Espanha em 1964, depois então foi alterado o nome para Campeonato da Europa, o Euro, em 1968 foi realizado na Itália e o vencedor foi a própria Itália. Na Bélgica, em 1972, quem venceu foi a Alemanha. Depois, na Jugoslávia, em 1976, quem venceu foi a Checoslováquia. Aconteceu novamente na Itália, em 1980, e quem venceu foi a Alemanha. E depois a França realizou o Campeonato Europeu de Futebol, isto no ano de 1984, e onde a própria França venceu este campeonato. Vamos continuar aqui a explorar um pouco sobre este tema. Não esqueça, amanhã tem o jogo dos quartos de final entre Portugal e a seleção da França. Não esqueça, pontualmente 21 horas. Hora certa. 16 horas e 1 minuto. Agora sim, vamos continuar a ouvir músicas. Vamos ouvir dessa vez Puto Português com o tema Casamento. Melodia nos toca, uau, uau, uau.

mas tenho emprego e amor pra te dar. Esse mundo está cheio de ilusão. Uns parecem, mas não são. Te procuram, te custam. Não se vê, mas quando provarem, provarem, te provarem, provarem, vai chorar. Esse mundo está cheio de ilusão. Uns parecem, mas não são. Te procuram, te custam. Não se vê, mas quando provarem, provarem, quando provarem, provarem, vai chorar. Trocos pra te levar no toqueiro na marginal e ver o mar, e ver o mar. Não te iludas com esses moços que têm mestrado em mentiras. Dizem que são muito ricos, fazem que lave no bairro pra te iludir. Vale a pena eu e divido meu pouco contigo. Fazes parte do meu agregado. Não tenho muito, mas tenho emprego e amor pra te dar. Esse mundo está cheio de ilusão. Uns parecem, mas não são. Te procuram, te postam. Não se vê, mas quando provarem, provarem, te provarem, provarem, vai chorar. Esse mundo está cheio de ilusão. Uns parecem, mas não são. Te procuram, te postam. Não se vê, mas quando provarem, provarem, quando provarem, provarem, vai chorar. Vamos então a ouvir Magui de Matias Damásio. Grande tema. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Já saltamos, agora vamos ouvir Seth Tanzi com o tema Panzo. Boa escuta. Nós aqui no bairro tá dois a dois. Tá dois a dois, é. A boa é crioulo, mas só nós dois. Só nós dois. Isso aqui é tarraxinha, dança que fica tipo tamo assim, Nem pra dançar com a prima, cê não terás problema na tua família. Só que também traje tipo puto. Tama só tá me chama de broto. Isso aqui tá me deixa maluco. De emoção só tá gastando o cumbu. Essa dança tira a maturidade. Agora, essa dança tira a maturidade. Agora, essa filha de alguém. Tamo a dança tipo tamo a procura do neném. Isso aqui é tão rajinha, dança que vinha de botão, mas eu não. Nem pra dançar com a prima, se não terá problema na tua família. Só conta mais tua gente tipo puto. Tamo só tá me chama de broto. Isso aqui tá me deixa maluco. De emoção só tá gastando o cumbu. Essa dança tira a maturidade. Dança de pano, dança de pano, dança de pano, dança de pano, dança de pano, de pano, tá rebolada. pano. O Big Show segue, agora vamos ouvir C4 Pedro e Big Nelo com o tema Calor e Frio. Estranha uma tarraxinha. Misteriosa, mesmo com poeira, você nunca fica fuxa. Embeleza da mata, fricamente longe. Alguma coisa me diz que algo vai ter que acontecer entre nós. Como descalado, show dessa dama, eu já estou a desconfiar. Eu acho que nada me liga, mas não quer mostrar que te ama. Tudo que eu sinto, se você me fala de amor mais do que água, eu sinto. Vou te falar de todas as coisas bonitas feitas por Agostinho Neto. Quando tô contigo, sou capaz de encontrar beleza até no Rio Seco. Em beleza, essa dama tá fricamente longe. Alguma coisa me diz que algo vai ter que acontecer entre nós. Como descalado, show dessa dama, eu já estou a desconfiar. Eu acho que ela também me queima, não quer mostrar que te ama. Mais que a minha beat, 26, mais que tubarão, X6 num som mix. Mais do que Louis Vuitton, mais do que Moixandão. Essa dama tem mais do que Dondon. Morena tipo branca latina. Essa mulher tem mais swag do que a marca platina. Ela é a vitamina, a minha proteína. Essa dama cura mais rápido que as pregas. Eu digo, meu filho que tá comigo, essa queca. Tu és a mulher que me enlouquece. Aquela que nunca me deu estresse. Eu te amo, vê se não esquece. Big, o que eu tô sentindo? Oh, aí é muito bem. Calor e frio também. O que eu tô a vai mudar só, né? E não sou também aquele lado do Big Leo. carga mesmo. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Depois de ouvir C4 Pedro e Mignello com o tema da música Calor e Frio, vamos ouvir Jay Oliver e Girilson Israel, Estás a Me Morrer. Boa escuta. La FM en couleur. Estás a Me Morrer ficou aqui a deixa de Girilson Israel e Jay Oliver. Vamos continuar, agora vamos para o outro lado do oceano, uma bomba. Vamos ouvir Kalema, Perfume. Boa escuta. Nunca mais me ligaste, nunca mais o oi. É como se não valesse aquela noite a dois. Ninguém chega tão bem, ninguém faz como tu. Chega, manda mensagem, responde aos meus áudios. Ao menos inventa e diz que me ligas depois. Sozinha não esquenta. Minha cama foi feita pra dois. E quando chega a hora que a vontade aperta, outra cama. E quando eu for beijar, eu deixo os olhos e te beijo. Beijo, beijo, deixo os olhos e te beijo. Beijo, beijo. Concentra-me só mais um encontro. Prometo não falar em namoro. Nem saber quando é que vamos nos ver. Quando é que é a nossa próxima vez? Imagina. Então, agora vamos ouvir Soraya Ramos com o tema Boca Balinada. Boa escuta! Uma visão e pediu um tona flow. Comportamos aquela amiga, dada. Tínhamos tudo para dar certo, Lulu. Não sabes como eu sofri. Tava mais mal seca. Eita, andava dor na comida. Mamá avisava a mim, mamá já flava. E eu fiz o homem sem cavalina. Comigo tá matava. Hoje foi bom que me canha. Não gosta de desejo, mano. Pra mim Buda matava. Hoje foi boa que matanha. Mangada deseja humana. Que lá foi só Deus que livra. Boca vale nada. Não boca vale pena. Doce me tem certeza. Porque minha alma gêmea. Boca vale nada. Não boca vale pena. Doce me tem certeza. Porque minha alma gêmea. Mais um pra mim Buda matava. Hoje foi pra que matanha. Mangada deseja um ano. Que lava os olhos que livra. vale nada, não busca vale pena. Então se me tem certeza, busca em alma gêmea. Busca vale nada, não busca vale pena. Então se me tem certeza, busca em alma gêmea. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Sei. Agora então vamos para o outro lado do oceano, desta vez vamos para o Brasil, vamos ouvir Luan Santana e Kevin, o Cris, Pega Escandaloso. Vamos ouvir esta música de Luan Santana e Kevin, o Cris, vamos lá. Acordei com a puta saudade de mim. Me arrumei, olhei no espelho, não me reconheci. O cabelo tava arrumado, cheirando a perfume caro. Fazia um tempo que eu não saía desse quarto, não falava com ninguém. Hoje eu me sinto bem, me libertei de alguém. E agora eu vou. Continuamos com boa música brasileira. Desta vez vamos ouvir Gustavo Lima, Falam Mal de Mim. Boa escuta. Mais uma do embaixador. Melhor de casa, vai levantando aí. Vamos tirar o sofá da sala, vamos passar. Tu fala mal de mim pra vários amigos meus. Tu fala mal de mim pra vários amigos meus. Tu fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Pode falar, pode falar, mas fala a verdade que até hoje tu me dá. Pode falar, pode falar, mas fala a bebezinha que até hoje tu. Beijinho na boca. Puxa meu cabelo e tira minha roupa. Faz bem gostoso, me dá aquele jeitão. Fala que não me ama, mas vou largar. E daquele jeitão, fala que não me ama, mas não larga nada. Tu fala mal de mim pra vários amigos meus. Tu fala mal de mim pra vários amigos meus. Tu fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Tu fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Fala mal de mim pra vários amigos meus. Tu fala mal de mim pra vários amigos meus. Tu fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Fica aí cuspindo no prato. gente vê. Tu fala mal de mim pra vários amigos meus. Tu fala mal de mim pra vários amigos meus. Tu fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Tu fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Pode falar, vai, pode falar. Mas fala aí que o que até hoje eu tô vendo. Pode falar. A viagem chega aqui por, pelas terras do samba. Vamos ouvir Para Não Parar de Pensar em Você, de Eduardo Costa. Boa escuta. Só pensar em você. O tempo todo, o dia inteiro, sinto seu corpo, sinto seu cheiro. E a minha vida é só pensar em você. E se a lembrança insistir em procurar por nós dois? Dizendo volta. é só pensar em você. O tempo todo, o dia inteiro, sinto seu corpo, sinto seu cheiro, é minha vida, é só pensar em você. Mas eu me engano, me desespero, porque te amo, porque te quero, é minha vida, é só pensar em você. O tempo todo, o dia inteiro, sinto seu corpo, sinto seu cheiro, e a minha vida é só pensar em você. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. E pensando em você, caro ouvinte que nos acompanha a partir do trabalho, a partir de casa, que está lá desde o princípio, que faz parte desta nossa vasta audiência aqui de ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel, que para, é para si que nós preparamos, então, não esquecemos de trazer Raça Negra com o tema Maravilha. Ainda estamos no Brasil. Boa escuta! Grande hit! Aqui no Big Show. Orléans 96.2 FM, la radio qui vous aime. E para pegar o nosso voo de retorno, vamos então nos despedir do Brasil com a música de Beline, Samba do Brasil. Boa escuta! 96.2 la FM en couleur. Yapoloyam Yavulu Yaye. Isso mesmo, para dizer que terminou a nossa aventura no Brasil e voltamos novamente para Angola. Dessa vez vamos ouvir Bonga com o título Mulemba Xangola. Boa escuta. Kasanzu wabishila, menekenu mkwenu Kubaza kwa mushime, menekenu kubata Mulemba Shangola Ayuwe Mulemba Shangola Mulemba Shangola Ayuwe Mulemba Shangola Ayuwe Luanda, Ayuwe Angola Ayuwe Bahia, etu mujete Mulemba Shangola Ayuwe Mulemba Shangola Mulemba Shangola Ayuwe Mulemba Shangola Mulembera Milena, da magia Kalundu Angola, ritual, África no solo tu Mulemba Shangola Ayuwe Mulemba Shangola Mulemba Shangola Ayuwe Mulemba Shangola Salvador da tradição Mulemba Shangola Unidas nações Saudai-vos agora mulemba Shangola. Mulemba Shangola. Ayuwe mulemba Shangola. Xangola, grande cassete aqui do mais velho Bonga, o embaixador da música angolana. Vous pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Música angolana, música tradicional não para. Vamos ouvir Afra Sound Star com o tema Mano Antônio. Boa escuta. Mabuye, Emmanuel, Kibanza Mano Antonio, Wafuye, Emmanuel,

O amor vai chegar e a dor vai ter de acalmar. O amor vai chegar e a dor vai ter de acalmar. Vão ter de acabar. Só temos é que conversar e depois vamos farrar. O mundo vai ter de mudar. As marcas vão ter de acabar. Só temos é que conversar e depois vamos farrar. Presença na festa dos Santos Populares é Carla Blonde e vamos ouvir Carla Blonde com o título Portugal em Festa. Boa escuta! Portugal em festa, o povo a cantar. os olhares se trocam, é assim. Fico fora de mim, fora de mim. Não dá para disfarçar este meu olhar, que só te quero a ti, só quero a ti. Mas eu não falo francês, vais ter que me ensinar. Por enquanto vou dizer o que te quero falar. Nunca serás sozinha, estaremos sempre contigo. Oh, não.

jamais ninguém vai poder atrasar. Quem nasceu pra vencer, é dia de sol, mas o tempo pode fechar. Chuva só vem quando tem que molhar. Ei, na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar, Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Continua, estamos agora são 17 horas e 34 minutos. Vamos ouvir Bossa e Si e Guto, queres dinheiro? Boa escuta. Dinheiro. Financiamentos da CE e o people da agricultura. Como é que é? Não há roupa de marca, não há champanhe, não há costeletas em comum, não há bife de vaca, não há computador, logo não há internet, não há CD porque em casa só há leitor de cassete, não há grife e atitude, é só fachada e o telemóvel só serve para receber chamadas. Diz-me o que queres, dinheiro. Tu necessitas dinheiro e desesperas, dinheiro. O que é que dinheiro, pó, cigarro, logo não há catarro, não há vinho, não há termossos, não há cerveja geladinha, comes pão com manteiga, mas sabes da galinha, não há lareira, não há forno, não há aquecedor, adormeces congelado a sonhar com o calor, não há emprego, não há subsídios nem décimos terceiros, não há heranças, mas também não há interesseiros, não há jet set, não há Mercedes e não há VIPs, não há limusines, nem reservas nas suítes, não vais a bola ao domingo, não há telenovela, não vês televisão porque não funciona a luz de vela, não há bancos, não há contas, não pode haver poupanças, não dás prendas à mulher, nem mesadas às crianças, não há dentista, nem ninguém que te acuda, Kumbu não compra a velocidade, mas ajuda. Diz-me o que queres, dinheiro, tu necessitas dinheiro, e desesperas, dinheiro, o que é que procuras, dinheiro, diz-me o que queres, dinheiro, tu necessitas dinheiro, o que é que te estressa, dinheiro, o que é que procura, dinheiro. Não há saldos nem promoções, não há prestações, não é desempregado porque também não há patrões. Queres tomar a bica, mas o bolso está roto, não há taludas nem há dinheiro para jogar no totoloto, não há gás e os banhos são de água fria, não está cheio, por isso arrotas de barriga vazia. Mas não és o único nessa situação, até o cão quer dinheiro, o rico é senhor cão. Money, money, money, money, só queres, tu queres, tu queres é money. Money, money, money, money, só queres, tu queres, tu queres é money. Diz-me o que queres, diz-me. Essentiel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui vous aime. Ok, B26, Cage, ok, Big, Recarga. Este é o Big Show, vamos continuar, vamos ouvir SSP, canta comigo essa quieta, boa escuta. Ué, essa queta me mata. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Continuamos. Agora vamos ouvir a música de Tcheke Tche com o título Jamba. Não fala coisas, mas um mãe não lhe aponta um dedo. Mas eu não lhe largo. Mucundo News, o blogger de Viana. Liambawe, Liambawe, Liambawe, Liambawe, Liambawe, Liambawe, Liambawe, Liambawe, Liambawe, Liambawe, da polícia na minha cola pro congajo de cansame. Minha mami bom mais comprido e vai sentir o meu nome. Alimentos cantores, a Maria microfone. Minha mami deu juízo, por isso lhe deu como vício. Minha mami tirou do inferno e me mandou no paraíso. Minha mami, às vezes lhe chamo pastor, porque me expulsa o demônio. Minha mami, quando tô longe da família, eu juro lhe fumo sozinho. Tipo na maica, fumar até sair sangue na igreja. Hoje tô na placa, ué, juro, mano, então não fala coisas. Mas um gai não liga, aponta um dedo, mas eu não te largo, ué. Juro, não te largo, lhamba, ué. Appelez Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Estamos agora em 17 horas e 45 minutos. Estamos já na reta final do Big Show. Realmente é um prazer enorme estar aqui do outro lado a comunicar-se consigo. Vamos agora ouvir uma seleção de mapas. Mapuliano, uma Kuduro, uma vertente de Kuduro, e vamos aqui ouvir no Big Show um mix Mapuliano. Boa escuta. Com essa seleção de Mapuliano, nós estamos a bazar, estamos a tirar o pé da limonada. Queremos mandar um big abraço a todos aqueles que completaram mais um ano de vida. Saúde, paz e muito amor são os votos do Big Show. Mandar também um big abraço especial aos milhares de ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel, em especial para você que nos acompanha desde o início. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup pour rester avec nous. Nós voltamos na próxima quinta-feira, vamos tentar fazer uma emissão especial onde vamos mostrar a rap lusófono, rap português, rap angolano. Vamos fazer uma viagem ao mundo do rap em português. Vous devez rester avec la même sintonie. Vous savez, c'est Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Estamos juntos. qua. Où aller, Kala? Je viens de me rouler tout la dent. Body de move like a bite on. Love with the giving me a yawn. Où aller, Kala? After the roof to the palace. They make you post for my canon. Love with the boost in my iron. Like a python.

Conciel, 96.2. La FM en couleur. Bienvenue à tous sur le 96.2 Radio Arc-en-Ciel. Vous souhaite la bienvenue avec votre émission Groove Tropical à 18h, 20h, le grand rendez-vous soleil, le grand rendez-vous avec toute l'actualité musicale qui nous vient de la Caraïbe. Des nouveautés, bien sûr, des petits coups de cœur rétro, du zouk, du compas. Waouh! Chaque jeudi, 18h, 20h, c'est Chantal qui vous accompagne. Kibu crepa en flow, mañana futuro es ocupando. Nunca te imagina, creba con siña familia, nunca te no son, más el impulso tú. Un bien boy, bo, na TV, bo, la CV, oh, es un bon. Fazer love, puta vacina, forte e beleza pura. Barulho é só faz jagu. Ou oh, indira tiga ali, flopa mogue poesia. Precisa como aceitar. Um bem boy, bo, na TV, bo, na CV, hoje eu vou. arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles.